Quem tá apaixonado aí? É tanto que até tenho medo, medo do que possa me acontecer. O que estou fazendo, só um louco faria. Em meu dia a dia não dá pra entender. Deixei o seu nome no meu quarto inteiro, até no banheiro tem a imagem sua. Pra lembrar você ainda era pouco, interpretando meu papel de louco. Tão apaixonado, saí pelas ruas. Solta a voz! Nas ruas, nas praças e muros também. Deixei o seu nome com água e dor. E se Deus quiser, você vai voltar e vai compreender que foi por amor. Mesmo que não venha para os meus braços, e prove com isso que já me esqueceu. Uma coisa eu sei, ficará provado que em sua vida sou apaixonado. E ninguém no mundo te amou quanto eu. E lá vem você de novo pra virar minha cabeça, me envolver com os seus mistérios, com sua beleza. E lá vem você de novo pra mudar a minha vida. Me enlouquece com os seus beijos, depois fala em despedida. Pensei que tinha me esquecido da última vez que você se foi. Agora volta me dizendo que está sofrendo sem o meu amor. Solta a voz comigo aí! Não sei se eu te levo a sério e te deixo ficar. A porta sempre esteve aberta pra você voltar. Tenho medo que amanhã ou depois possa me arrepender. Pois sei que vai virar saudade a falta de você. Não sei se eu te levo a sério e te deixo ficar. A porta sempre esteve aberta pra você voltar. Tenho medo que amanhã ou depois possa me arrepender. Pois sei que vai virar saudade a falta de você.